were your very words, my fair weather friend. So far from me, far from me. Suspended in your bleak and fishless sea. Última fração da noite, sou indiferente ao frio do inverno. O que temo mais são os corações gelados dos homens. It's raining. What has become of my painting? All the colors are running. So É preciso compreender todas as regras para ser capaz de não cumprir nenhuma. Enquanto não compreender as regras, continuarei a cumpri-las. Obedeço inevitavelmente àquilo que não vejo. É preciso ver para não obedecer, para me distinguir do outro. Ignorar as regras é ser seu instrumento, a sua vítima. Conhecer os laços que me prendem é aprender a sair deles. É pela visão que saio. É pelo conhecimento. Your mood, you've gone all sad, so I feel sad too. I think I know some things never outgrow. You think it's wrong, I can tell you do. Deny it, but you forget. Assim, no meio da noite, a existência é um estudo. Viver é um exercício para compreender o funcionamento do universo. íntima fração da noite, difícil paradoxo. Posso ser ouvido por todos, mas só posso ser escutado, recebido profeticamente, pelos sujeitos que têm exatamente e presentemente a mesma linguagem que eu. Os apaixonados, diz Alcibíades, assemelham-se aos que foram mordidos por uma víbora. Não querem, diz-se, falar do seu acidente a ninguém, exceto àqueles que dele também já foram vítimas, por serem estes os únicos capazes de compreender e desculpar tudo o que aqueles ousaram dizer e fazer sob o efeito das dores. Baby, won't you take this magnet? Maybe put my picture back on the fridge. I must have been crazy to let you get away like you did. And like a brown bird nesting in a Texaco sign, I got a point of view. And the kicker is that I'm getting back in, getting back in. Guess over time we became ducks. I never seemed to see you much. Then the world turned, time got away. We fell out of touch. I've been working at the airport bar. It's like Christmas in a submarine. Wings and brandy on a winter's night. I guess you wouldn't call it a scene.